violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. O violão de sete cordas. Assim como a seiva escorre pelo tronco de uma árvore, a música se molda a uma cultura. Ela desliza por suas reentrâncias e adquire seu formato. Instrumentos de cordas dedilhadas existem em todas as culturas. Que acasos, que preferências, que contingências levaram os japoneses a adotarem o kotô, os chineses a pipa, os indianos o sitar, os árabes o oud, os norte-africanos o kora, os paraguaios a harpa, os russos a balalaika e os americanos o banjo? É a inclinação musical de cada nação que provoca a transformação desses instrumentos, ou são essas transformações fortuitas que desencadeiam o processo de adaptação criativa e que geram uma identidade? O Brasil é pródigo em instrumentos dedilhados. A viola caipira deriva da guitarra barroca. O cavaquinho, com o nome de guitarrilha, já existia em Portugal. O violão normal de seis cordas vem da França e da Espanha. E o violão de sete cordas, invenção nossa? Afinal, ele é um instrumento genuinamente brasileiro no seu uso, técnica e linguagem. Nenhuma outra cultura musical usa como nós usamos. No choro e no samba, ele é equivalente ao baixo contínuo no período barroco. É o energizador das linhas de baixo e o tapa-buracos da harmonia. Onde estão seus antecedentes? O violão de seis cordas se firmou no século XVIII e hoje é o modelo standard, mas ao longo do século XIX ainda se experimentava muito e um violão de sete cordas com uma corda grave extra era muito popular entre os compositores românticos. Thank you. Esta foi a Romanza número 3 de Antonio Jiménez Manjón, tocada por Rafaela Smits. É um instrumento feito por Vicente Arias, que tem uma sétima corda ativa, ao contrário dos modelos franceses que usavam essa corda fora do braço do violão. Um instrumento ainda mais surpreendente é o violão russo, de 7 cordas, afinado em sol maior, ré, sol, si, ré, sol, si, ré. Os russos usaram esse modelo por todo o século XIX, até os anos 30, quando as visitas de André Segovia à Rússia impuseram o violão ocidental de 6 cordas e levaram o violão russo à decadência. Há uma imensa literatura romântica para esse instrumento russo. Ouvimos de Vassily Stepanovich Sarenko o Romance Sem Palavras para violão russo de 7 cordas, tocado por Leif Christensen. De onde será que vem o nosso 7 cordas? Até o momento não temos uma resposta, são boatos, são especulações. Ele surge no Rio de Janeiro no início do século XX. De acordo com o depoimento de Pixinguinha, havia um grupo de ciganos no bairro do Catumbi que tocava o violão russo de 7 cordas. Eles mantinham contato com uma comunidade de nordestinos que se chamava Pequena África, ao redor da Praça 11, que é o berço do samba. Outra lenda urbana é que o violonista Tuti teria visto na casa da tia Seata uma foto de um russo tocando um violão de 7 cordas e se inspirou a fazer o mesmo. Estas são lendas, nenhuma delas foi comprovada, o que é inegável a necessidade musical. No início do choro, os violonistas imitavam a linha de baixo das tubas e dos bombardinos. Aos poucos, os baixos foram ganhando complexidade. Muitos choros são em tonalidades mais próprias de instrumentos de sopro. A sétima corda corrige e facilita o acesso a tonalidades cheias de bemóis, além de aumentar a tessitura do registro grave, ou seja, a invenção só pegou porque tinha uma razão musical. Além disso, ele usa cordas de aço, que tem um som mais brilhante, que aparecem melhor dentro do conjunto que nessa época ainda tocava sem nenhuma espécie de amplificação. O fato é que os primeiros violonistas que usaram o instrumento de 7 cordas são Otávio Viana, conhecido como China, que era irmão de Pixinguinha, e Arthur de Souza Nascimento, o Tuti. Thank you. Os oito batutas liderados por Pixinguinha tocaram La Ré de Alfredo Viana Pixinguinha. Os violonistas desse grupo foram China e Tutti. Infelizmente, as gravações dos oito batutas são poucas e os violões não se escutam com clareza, mas podemos ver que, em linhas gerais, estamos numa fase de transição. Os violões ainda não têm aquela fluidez, mas não são mais aquela coisa convencional da linguagem de banda. Tutti teve uma longa carreira. Ele começou tocando na banda do Corpo de Bombeiros, onde ele era bombeiro, quer dizer, tocador de bombo. E como violonista, ele acompanhou desde Chiquinha Gonzaga até Luperce Miranda. Além de ser acreditada com a invenção do nosso sete cordas, a geração de Tutti e China desenvolveu a linguagem das baixarias, ou seja, ricas, com volutas linhas de baixo que dão contraponto especial ao gênero e foram absorvidas na linguagem de compositores sinfônicos como Mignone e Villa-Lobos. Mas o sete cordas só se firmou mesmo nos anos 50. O seu apóstolo foi o Dino das Sete Cordas. Noel Rosa, conversa de botequim com Rafael Rabelo como solista e Dino das Sete Cordas, que entra na metade da música e dá um ar totalmente diferente para a execução. Orondino José da Silva, o Dino Sete Cordas, nasceu em 1918 e cresceu em Santo Cristo, um subúrbio do Rio. Ele tocou violão com o pai, com as rodas de choro e com o rádio. Terminando o curso primário, ele trabalhou numa fábrica de calçados. Seu primeiro trabalho como músico foi num circo. Mas ainda jovem, ele foi chamado para substituir um colega doente no regional de Benedito Lacerda e com ele trabalhou por décadas. O grupo Época de Ouro, liderado por Jacó do Bandolim, tocou de Marco Álvares e Jafo, Teu Beijo, onde Dino Sete Cordas faz a linha de baixo. Dino só viria a se tornar Dino Sete Cordas em 53. Antes disso, ele não gostava de usar a sétima corda porque achava que era invenção de Tutti e ele admirava Tutti incondicionalmente e não queria imitá-lo. A partir do falecimento de Tutti, que ele tomou o cetro e tornou-se provavelmente o mais admirado violonista da música brasileira, que nunca trabalhou como solista e cujo nome nunca figurou com destaque na capa dos milhares de discos que gravou. No auge de sua carreira, o Dino passava mais de 12 horas por dia no estúdio, às vezes sem almoçar. De Pixinguinha a Marisa Monte, não há cantor no Brasil que não tenha sido acompanhado por Dino. Chora, disfarce, chora. Aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora. A pessoa que tanto querias, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra. Oh, triste senhora, disfarce e chora, todo pranto tem hora. E eu vejo seu pranto cair no momento mais certo. Olhar, gostar só de longe, não faz ninguém chegar perto. E seu pranto, a triste senhora, vai molhar o deserto. Chora, disfarce e chora. Aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora. A pessoa que tanto querias, antes mesmo de raiar o dia, deixou a escola por outro. Ó, triste senhora, disfarce e chora, todo pranto tem hora. E eu vejo seu pranto cair no momento mais certo. Olhar, gostar só de longe, não faz ninguém chegar perto. E o seu pranto, ó, triste senhora, vai molhar o deserto. Vai molhar o deserto. Vai molhar o deserto. De Cartola e Dalmo Castelli, ouvimos Disfarce e Chora, com Cartola cantando, acompanhado por Dino Sete Cordas. Por que o estilo de tocar de Dino é referencial? Bom, além da solidez do apoio herdado de Tutti, ele conviveu por muito tempo com os duetos de Benedito Lacerda à flauta e Pixinguinha ao sax. Pixinguinha era um gênio do contraponto intuitivo. Ele completava de forma surpreendente a trama da flauta, com extrema inventividade melódica e harmônica. Dino absorveu essa elegância de fraseado no violão sete cordas. Nesses regionais, ele consolidou o dueto com Jaime Florencio Meira no violão de seis cordas, que compõe a coluna vertebral que sustenta um cantor ou um solista. Essa é a escola do violão acompanhante brasileiro. O perdão para mim, se não nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira, até promessas fiz. Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus, os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Sim, deve haver o perdão. Se não, nem sei qual será o meu para ter uma companheira, até promessas fiz. Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus, os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Todos erram neste mundo, não há exceção. Quando voltam à realidade, conseguem perdão. Porque é que eu, Senhor, que errei pela vez primeira? Passo tantos dissabores e luto contra a humanidade inteira. Sim, deve haver o perdão para mim. Se não, nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira, até promessas fiz. Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus, os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. De Cartola e Oswaldo Martins, Sim, com Cartola acompanhado por Dino Sete Cordas. Não é a presença da sétima corda a maior diferença, é o seu uso, o seu conceito. Os baixos de Dino são imprevisíveis, mas inevitáveis. A sua divisão rítmica é riquíssima, o seu toque é macio, mais que o de seus contemporâneos. E isso lembrando que são cordas de aço. O grande sete cordas Marcelo Gonçalves diz que as gravações de Dino são clássicas, não só pelo violão bem tocado, mas porque ele faz isso sem invadir. Ele ajuda o cantor a cantar melhor, sem chamar atenção. Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia umedecer cansaço com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai de anel no dedo e dedo na viola, sorria e parecia mesmo ser feliz. De tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai. E de fazer canções como as que fez meu pai. E de fazer canções como as que fez meu pai. Num dia de tristeza me faltou o velho, e falta lhe confesso quem ainda hoje faz. E me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ao me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás. Da inocência de criança de tão pouca idade. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. E assim crescendo eu fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. Um dia eu me tornei o bambambam bam, bam da esquina, em toda brincadeira, em briga e namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber eu era adulto já. Ei, vida boa, vai no tempo vai. Ai, mas que saudade. Mas eu sei que lá no céu velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. Ouvimos aqui de João Nogueira, Espelho, onde Dino faz um trabalho primoroso com sete cordas. Nos anos 60, com a Jovem Guarda, o trabalho nos estúdios diminuiu e Dino se viu obrigado a tocar guitarra elétrica para sobreviver. Mas na década seguinte, Dino teve pela primeira vez o seu nome figurando com destaque numa capa de disco, isso em 91, quando gravou com seu herdeiro, Rafael Rabelo. Ele faleceu de pneumonia em 2006, finalmente reconhecido pela nova geração, ainda como objeto de estudo obrigatório para os adeptos dos sete cordas e tema de teses acadêmicas. A próxima edição, A Linguagem dos Sete Cordas, foi feita por Luiz Otávio Braga. A ele dá-se o crédito de ser o primeiro a utilizar o violão de sete cordas com nylon, usando um instrumento finíssimo feito por Sérgio Abreu. Isso, além de arredondar o som, abriu as portas para o seu uso como instrumento solista, um passo que Dino, intencionalmente, nunca tomou. Quem firmou o violão sete cordas como solista foi este superdotado Rafael Rabelo. Ouvimos de Cachimbinho Ternura, tocado por Paulo Moura e Zé da Velha, acompanhados por César Faria e Rafael Rabelo aos sete cordas. Nós, obviamente, faremos um programa totalmente dedicado a Rafael, mas vale lembrar que ele estudou a arte de Dino Sete Cordas por 15 anos e, a um certo ponto, chegava a imitar até o jeito de agir e de se vestir de Dino. Ele deixou uma discografia ainda mais copiosa como acompanhante, tocando com nomes como Elisete Cardoso, Ney Matogrosso, Paulo Moura, Nelson Gonçalves, etc., etc. Nessa área, ele também inovou com o estilo mais rapsódico, que adota ocasionalmente um sotaque meio flamenco. Nós hoje vivemos uma época de ouro do violão sete cordas, não só na sua posição tradicional, mas nas mãos dos maiores solistas. Essa tendência tem sido alimentada em grande parte pelo êxito fragoroso do gaúcho Yamandu Costa. Thank you. De Yamandu, Chorando por Amizade, solado por Yamandu Costa, acompanhado por Rogério Caetano. Yamandu, obviamente, será focalizado também em um de nossos programas, mas é importante lembrar que ele é hoje provavelmente o instrumentista mais conhecido do país, isso sem nunca ter acompanhado cantores. Em várias capitais do país, há um renovado interesse pelo choro, que é alimentado por uma variedade de programas sociais. Além disso, como o samba e o pagode são gêneros que parecem perenes, os violonistas de sete cordas nunca ficam em falta de demanda. Não é incomum vermos cantores como Zeca Pagodinho ou Beth Carvalho acompanhados por músicos de uma qualidade inenarrável, como é o caso de Marcelo Gonçalves. Ouvimos de Lourenço Lamartine e Jacó do Bandolim, Aguenta Seu Fulgêncio, tocado pelo Trio Madeira Brasil, formado por Ronaldo do Bandolim, José Paulo Becker e Marcelo Gonçalves ao violão de sete cordas. Eu lembro de Marcelo Gonçalves ainda como estudante de violão clássico. Revertendo aos sete cordas, ele hoje é um dos músicos mais requisitados do país. Um artista que já focalizamos anteriormente e também tem deixado uma marca no sete cordas é o goiano Rogério Caetano, que é dono de um raciocínio musical singular e uma verdadeira enciclopédia da MPB. Em São Paulo, há dois grandes sete cordas. Um deles mantém a tradição do violão pendurado na parede da barbearia, um verdadeiro ícone da presença do violão no subúrbio. Ele é o Zé Barbeiro, um músico prático com uma intuição infalível. Música Alessandro Penese tocou de sua autoria Nhoquim, acompanhado pelo Divino Sete Cordas de Zé Barbeiro. Dino marcou a imagem do violonista de sete cordas como um sujeito lacônico, de humor inabalável, sempre vestido de calça e camisa, com boné ou óculos tijolão e sem sobrenome. O sobrenome do violonista de sete cordas é de família, Sete Cordas. Aqui em São Paulo, um brilhante membro dessa família é Luizinho Sete Cordas. De Radamés em Atali, ouvimos Remexendo, tocado por Euclides Marques, acompanhado por Luizinho Sete Cordas. Nossos agradecimentos hoje vão a Marcelo Gonçalves, Rogério Caetano e Euclides Marques pelas gravações ouvidas no programa e, como sempre, a Gilson Antunes pela consultoria. Por favor, envie seus comentários ao e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.